Incêndio na Escrivaninha. Podcast sobre a incrível vida de quem escreve, com Ana Rush. Olá, olá, olá! Sexto episódio de Incêndio na Escrivaninha. Quem diria que a gente ia chegar até aqui? Tudo bem com você? O episódio de hoje é sobre literatura e pertencimento. Eu convidei duas pessoas para conversar, as poetas Márcia Fráguas e Viviane Nogueira. A gente vai falar sobre escrita como lugar de afeto, lugar de elaboração. A gente vai falar sobre visibilidades e invisibilidades, orgulho e pertencimento. Durante o processo de gravação e edição, eu reparei que tem uma nota que se espraia um pouco melancólica pelo episódio. E eu espero que essa nota chegue aí do outro lado como um abraço para os teus ouvidos nesses dias de tanta urgência, tanta notícia bombástica. Queria mandar um abraço com muita tinta para Camila Piva. Eu sempre fico absolutamente emocionada quando alguém usa a hashtag Incêndios na Escrivania em redes sociais. E também para Amanda Parra, que faz um tempo que eu não vejo a Amanda e fiquei super feliz em saber que ela escuta o cast. Queria te convidar para escutar o episódio 103 do Covil de Livros, que você ouve pelo feed do Leitor Cabuloso. O Sr. Basso conversou com o Bruno Mota e comigo a respeito do livro O Assassinato do Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu adoro o livro, a conversa foi bem divertida. E parece que até quem gosta de Conan Doyle vai gostar do episódio. Então aí, Covil de Livros 103. Bora então conversar sobre poéticas, literaturas e pertencimento? O episódio começa com a Márcia Fráguas e a Viviane Nogueira se apresentando, e elas vão comentar algumas diferenças entre tempo analógico, tempo digital, a aceleração que os veículos digitais trazem e a irrupção de informação que a gente assiste hoje. Ah, então, Ana, eu sou antiga, né? Eu vim de Minas, né? Sou do tempo analógico, porque eu nasci em meados dos anos 70, não vou falar quando para não entregar a idade, né? Mas eu peguei a virada desse mundo analógico para o digital no final dos anos 90, quando eu fui estudar psicologia, lá em Minas mesmo, né? Lá eu percebi um processo de aceleração que já estava completamente deflagrado quando eu voltei para a universidade em 2012, já morando em São Paulo. Eu prestei história na USP, resolvi largar a psicologia e virar historiadora. Quando eu volto para a universidade em 2012, eu percebo assim, uma aceleração brutal de tudo, né? Em todos os sentidos. Parece que o nosso córtex cerebral está ultra excitado, né? Eu acho graça do pessoal, por exemplo, que pede desculpa por textão, né, na internet. Não, porque a gente não dá conta, né, de ler texto muito grande mais com calma e atenção. Né? Virou uma ofensa ler livro, ter tempo para refletir sobre as coisas. Né? Parece que a gente está num mundo que você tem que ser opinativo o tempo inteiro. Quando a opinião, ela não passa de uma reação à informação, né? Parece que você tem que reagir imediatamente, né? Tudo sempre nessa velocidade estonteante. Você estava comentando aí sobre o contexto histórico. Ah, conta aí. Eu percebo assim, ó, que os veículos digitais, ao mesmo tempo que eles têm uma capacidade de mobilização enorme, muito rápida, parece que eles desmobilizam também na mesma velocidade. Eu sinto que as pessoas ficam muito à espera da novidade da vez, né? Da nova polêmica, o que é que nós vamos debater agora, né? E é o hype, né? Qual que é a bola da vez, né? E voltando a essa coisa da opinião, né? Para mim é um revés, que com tanta velocidade de informação, parece que você tem que estar sempre pronto a opinar sobre as coisas e nunca refletir, né? Porque a reflexão, ela demanda um tempo que é muito mais estendido, né? De assimilação das coisas. Então, isso é uma coisa que, para mim, que vim do tempo antigo, do tempo da carroça, lá em Minas, o carro de boi, analógico, para mim é muito sofrido isso. Eu não consigo entregar as coisas nessa velocidade alucinante, porque eu preciso de tempo para assimilar, para pensar, para formalizar, né? Então, eu fico meio que nem Colosso de Rhodes, né? Um pé num lugar, outro pé no outro. Eu me sinto assim, a minha experiência histórica, né? Cuspindo para os barquinhos que passam embaixo. É, exatamente. Né? Múltiplas temporalidades. Uma mulher do século XVIII e do século XXI ao mesmo tempo. Oi, Ana. Bom, como eu sou de 95, os anos 10 calharam no início da minha adolescência. Eu sou provavelmente de uma das últimas gerações de crianças que ainda não tinha computador. Acho que o computador chegou em casa lá pelos 8 anos de idade. E ainda é cedo, né? Depois disso, foi uma coisa atrás da outra. As redes sociais, Orkut, né? Depois Facebook. Os novos medos, medo das coisas que vinham da internet, né? Mas ainda acho que foi tudo de um jeito bem natural, apesar de ser uma bola de neve, né? Acho que a internet, principalmente, possibilitou um amadurecimento de muitas das ideias na minha adolescência, assim. Algumas das coisas que surgiram durante a minha educação familiar mesmo, algumas ideias, começaram a ganhar nome, como o feminismo, o direcionamento político. Foi uma erupção de informação muito grande, assim. Nem dá para acreditar que eu cheguei a usar a Barça para fazer trabalho escolar. Você usou a Barça? Eu usei Barça. Mas eu fico pensando aqui que, antes disso, antes da crise toda, das primeiras décadas, dos anos 2000, né? O que foi mais importante para mim foi a entrada do meu irmão na universidade, assim, que para mim chegou com uma mensagem que dizia: é possível. Porque eu estudava num colégio particular e eu estava até acostumada a ver as pessoas entrando em universidade pública, né? Mas por muitos motivos e, enfim, eu era diferente da maior parte das pessoas que estudavam comigo. E o meu irmão foi o primeiro da minha família a dar esse passo, então, enfim, foi um período importante. Ah, muito bom. Quando que foi isso, mais ou menos? Meu irmão entrou na Unesp em 2006. No primeiro bloco, vamos conversar sobre lugar de fala, lugar de pertencimento e lugar de escuta. A Viviane vai nos trazer as palavras da filósofa Djamila Ribeiro, que publicou o livro O Que É Lugar de Fala, pela editora Letramento. A gente também vai escutar a Márcia comentar sobre Nanette, um stand-up da Netflix da australiana Hannah Gadsby. E também nós vamos escutar a análise e a leitura de dois fragmentos do livro Cidadã, de Cláudia Rankin, pela Viviane. Esses fragmentos foram publicados na revista Serrote, número 28, e traduzidos ao português da Stephanie Borges. A Cláudia Rankin é uma poeta estadunidense. Você também vai escutar a locução em inglês pela Pilar Gonçalves, a quem eu agradeço muito a voz e a participação no podcast. Ana, eu penso que o lugar de fala é, sobretudo, um lugar de pertencimento. É, eu falo a partir da minha experiência histórica, que é comum à experiência histórica de outros que pertencem ao mesmo grupo social que eu. Mas é importante entender que esse lugar de fala pressupõe também um lugar de escuta, né? Senão o diálogo não acontece. E o lugar de fala, ele não deve ser confundido com representatividade. Eu acho que é uma confusão que acontece muitas vezes, né? Por exemplo, você não precisa ser gay para falar contra a homofobia, mas você vai falar disso de um outro lugar. O que você acha, Vivi? Olha, eu tô junto com a Márcia, mas utilizando um termo que a Djamila Ribeiro usa no livro O Que É Lugar de Fala, eu encaro o lugar de fala como uma possibilidade de expressão a partir da minha localização social. No caso, mulher, negra, residente em cidade periférica e com acesso a certos espaços de privilégio. Por exemplo, estudar numa universidade pública, ter tido acesso a um ensino de qualidade durante a infância e adolescência. Além disso, o lugar de fala é algo que, para mim, viabiliza a participação de grupos historicamente oprimidos no plano discursivo, que dá uma possibilidade de falar da nossa condição histórico-social a partir da nossa experiência. Pensando um pouco nesses temas, né, eu pedi para a Márcia e para a Vivi trazerem excertos de... que a Márcia gosta da palavra excertos, que é bem chique, assim, é bem do culto literário. Então, trazer excertos assim, de coisas que elas gostariam de ler e comentar produções que falam a partir deste lugar, né? De um lugar de pertencimento, de um lugar de raiva, de um lugar de afeto e de um lugar de reconhecimento. Mais do que ler, assim, eu fiquei pensando na Net, da Hannah Gadsby, né? I do think I have to quit comedy, though. And it's probably not the forum to make such an announcement, is it? But I've built a career out of self-deprecating humor, and I simply will not do that anymore, not to myself or anybody who identifies with me. Causou um verdadeiro furor aí há um mês, quando foi lançada no Netflix, todo mundo comentando, né? Mas eu acho que é um ótimo exemplo, né? Porque o que ela faz ela subverte o humor autodepreciativo, né? Que, segundo ela, era apenas um pedido de permissão para falar de um lugar subalterno, e ela passa, então, a contar a própria história dando testemunho dessa história, né? E o que isso produz? Isso potencializa a própria experiência dela, que passa então a ter ressonância para outras pessoas que pertencem ao mesmo grupo, né, que ela chama de My People, né, o meu povo. É interessante também o fato de que ela ressalta no Nanette que até mesmo dentro do próprio grupo ao qual ela pertence não há uma homogeneidade. Eu acho que isso é importante de lembrar, né? A importância do lugar de fala, qual ela conta a própria história, é que a sua experiência demonstra que questões como apagamento, invisibilização do próprio corpo, autodepreciação, a dificuldade em projetar uma voz autoral própria, todas são questões pertinentes ao grupo ao qual ela pertence. E isso gera um efeito de você se sentir menos sozinho ao entender que não são meras questões individuais, mas são efeitos de uma diferença que é mal acolhida no mundo, né? E isso fortalece a ela e a quem ouve, né? Entender que a fala que ela faz no Nanette, né? Que você aprende a partir da parte da história na qual você foca a sua atenção, né? Porque isso muda toda a perspectiva. E Viviane também trouxe aqui uma revista que ela está folheando ao meu lado. Eu trouxe aqui uns fragmentos do livro Cidadã, da Cláudia Rankine, que foi traduzido pela Stephanie Borges. Quando uma mulher com quem você trabalha te chama pelo nome de outra mulher que trabalha com vocês, é tão clichê que não dá para não rir alto quando um amigo ao seu lado diz... Ah, não é possível. Ainda assim, no fim das contas, e daí? Quem liga? Ela tinha 50% de chances de acertar. Sim, e o e-mail que você recebe com um pedido de desculpas se refere ao nosso engano. Parece que a sua invisibilidade é o verdadeiro problema, a causa da confusão dela. É assim que o mecanismo no qual ela te encaixa começa a ganhar vários sentidos. O que você disse? Agora você vai ouvir o fragmento original lido pela Pilar Gonçalves. When a woman you work with calls you by the name of another woman you work with, it is too much of a cliché not to laugh out loud with the friend beside you who says, oh no, she didn't. Still, in the end, so what? Who cares? She had a 50-50 chance of getting it right. Yes, and in your mail, the apology note appears referring to our mistake. Apparently, your own invisibility is the real problem causing her confusion. This is how the apparatus she propels you into begins to multiply its meaning. What did you say? No fim de uma conversa rápida ao telefone, você diz ao gerente que vai passar no escritório dele para assinar os papéis. Quando você chega e se apresenta, ele fala de supetão. Eu não sabia que você era negra. Eu não quis dizer isso, ele diz em seguida. Em voz alta, você responde. O quê? Ele pergunta. Você não quis dizer aquilo em voz alta. Depois disso, sua transação é resolvida rapidamente. At the end of a brief phone conversation, you tell the manager you are speaking with that you will come by his office to sign the form. When you arrive and announce yourself, he blurts out, "I didn't know you were black." "I didn't mean to say that," he then says. Aloud, you say, "What?" he asks. "You didn't mean to say that aloud." Your transaction goes swiftly after that. É uma coisa que eu já vivi muitas vezes, isso de ser confundida. Ou... Recentemente, inclusive, aconteceu uma situação onde me perguntaram se uma colega era minha irmã, e eu acho que a única coisa que a gente incomoda é a nossa cor, assim. Acho que esses excertos, para valorizar a palavra da Márcia, que saíram aqui na Serrote, são muito interessantes do ponto de vista de fazer as pessoas enxergarem esse tipo de situação mesmo, assim. Porque ler isso aqui, para mim, é como se eu estivesse quase que revivendo algumas situações, assim. Eu acho que, assim como... O Nanete, eu não sei falar muito bem o nome. É isso mesmo. Nós estamos no Brasil, a gente pode falar Nanete. Nanete, chiclete. Mobilento. Assim como o Nanete, esses excertos, como gosta a Marcia, tratam de um dia a dia muito comum de quem é negro, assim. Principalmente que consegue acessar alguns lugares de privilégio, assim, que eu posso dizer disso, porque é o que me acontece. Pra mim, ler isso foi bastante de reconhecer situações que eu já passei, e principalmente dessas de ser confundida na faculdade, de pessoas me chamarem pelo nome da uma das únicas colegas negras da sala, ou de pessoas me perguntando se eu sou irmã da minha colega. Também acho que é uma leitura super importante pra todo mundo. Principalmente, eu acho que... Pra quem não é negro. É, porque a gente precisa lembrar sempre que lugar de fala pressupõe lugar de escuta, né? Eu acho que... Isso. As pessoas têm que cada vez se abrir mais pra essas coisas, né? Pra entender a diferença, não como algo que ameaça, mas uma coisa que é diferente e soma, né? Nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco a respeito de visibilidade e invisibilidade, orgulho e testemunho. Eu estou entre duas pessoas que estudaram psicologia, né? E aí eu soube que a gente tem fragmentos, excertos, que também comentam um pouco isso. Então, Márcia, queria que você lesse um pedacinho aí do que você trouxe. Ah, então, eu estou aqui com esse livro maravilhoso, assim como na net, acho que é... Leitura obrigatória, né? O livro se chama Os Argonautas. É um livro da Meg Nelson, que ganhou o National Book Critics Circle Award em 2015. Aí o New York Times babou o ovo também. E saiu aqui no Brasil, no ano passado, pela Editora Autêntica, numa coleçãozinha que se chama Argos, que reflete sobre questões de gênero. A Meg Nelson, ela é poeta e ensaísta, também nasceu em meados de 1970, como eu, mas a idade dela eu vou entregar, ela é de 73, né? E esse livro é uma reflexão sobre a relação dela com o artista visual trans Harry Dodge, e ela parte de um diálogo com a literatura e com figuras como Michel Foucault, Roland Barthes, para pensar identidade, gênero, novas famílias. E o trecho que eu trouxe aqui, ela faz uma citação a um psicanalista inglês, que era psicanalista de crianças, o Winnicott. Eu vou ler só a partezinha final, assim, porque é meio técnico demais, e depois eu passo para o outro excerto, né? Ela citando o Winnicott, ela fala assim: "Para o Winnicott, sentir-se real não é uma reação a estímulos externos, tampouco uma identidade. É uma sensação que se espalha. Entre outras coisas, ela nos faz querer viver." Ah, legal. Então ela fala sobre você sentir-se real. É, que é uma coisa que é para além do corpo, para além da biologia, a vitalidade mesmo, né? E o outro excerto, ela fala assim: há muito que entendo de loucos e reis. Há muito que entendo de se sentir real. Há muito tive sorte suficiente para me sentir real. Não importa o quanto eu tenha sido diminuída ou quantas depressões eu tenha enfrentado no caminho. E há muito entendo que o momento do orgulho queer é a recusa de sentir vergonha por testemunhar o outro com vergonha de você. Eu acho esse texto, esse trecho, eu escolhi esse trecho porque tem a ver com o que o excerto que a Vivi trouxe, e também com a Nanette, né? Essa questão de o momento do orgulho queer é a recusa de sentir vergonha por testemunhar o outro com vergonha de você, é o momento que você deixa de ser invisível. Sim, né? Sim. É, eu passei por uma situação, me lembrei agora, de tava com amigos, assim, e aí, em um momento eu falei, não, porque, como sou negra, e aí a minha amiga olhou pra mim e me disse, não, você não é negra, né? E tem uma situação, assim, nesses excertos da Cláudia Rankine, né? E foi um pouco pior a situação, na verdade, porque a gente filtra no podcast. É, foi um pouco pior, porque a gente tava falando sobre, sei lá, porque ela da ZL, uhum. E aí tava falando, assim, de como a gente se sente mal, uhum, dentro do IP e tal, e aí eu falei alguma coisa sobre ser negra e, uhum, de como isso me causou muitas vezes desconforto lá dentro, e aí ela me disse que eu tava querendo, tipo, ser a pior, sabe, uma disputa de quem é pior. Quando eu disse que sou negra, ela falou assim, porque você não é negra. Ela meio que enviesadamente quis dizer que estava se vitimizando, né? Que é uma outra coisa que aparece quando a gente fala do lugar de fala, né? Sim, e tem sim. Um outro que fala, ah, isso é mimimi, isso é vitimização. Uhum. E nas dicas para quem escreve, a Márcia e a Viviane vão falar sobre escrita como lugar de elaboração e escrita com autenticidade. Vem ouvir. É meio que a Vivi falou, assim, essa coisa, ah, você escreve a partir desse lugar. Bom, eu não consigo ter pessoa física e jurídica. E olha que eu sou geminiana, eu sou pelo menos 4 pessoas, uma pessoa só. É uma central de telemarketing, mas tem alguma coerência, assim. Então, eu não sei, eu acho que o que eu procuro explorar na minha escrita é a mesma coisa que eu procuro explorar na minha vida. É acolher tudo que eu sinto, né? Dar um lugar para isso, né? E acho que a escrita, ela é um lugar de elaboração dessas coisas, né? Você tem muitos lugares de elaboração. A escrita é um lugar de elaboração estética. Acho muito importante essa coisa do cuidado na formalização, né? Do lapidar a escrita, né? Hoje em dia também isso parece que caiu de moda, mas eu acredito nisso. E o meu conselho é escreva todos os dias, nem que seja um parágrafo ruim, mas escreva, né? Acho importante ter cadernos de escrita, colocar as ideias no papel, deixar descansar, voltar depois a essas ideias. Para mim, eu costumo dizer que escrever é um pouco como fazer pão. Tem um momento de sovar a massa, um momento de deixar a massa descansar e um momento de dar forma ao pão e colocar para assar. Qual é a sua dica, Gigi? Não, mas só pegando isso que a Márcia falou, eu acho que isso da escrita como lugar de elaboração é algo que é bem importante, assim. Funciona bastante assim comigo também. Acho que a escrita é um lugar onde eu sempre fui muito quietinha e, enfim, a escrita possibilita que eu me expresse de um jeito mais esquisito, que eu acho que é o jeito que eu sou. Mais autêntico, então. É, né? Isso. Acho que é isso. Na escrita eu me permito ser mais esquisita. Se bem que acho que hoje em dia eu já sou esquisita em todos os lugares. Mas o que eu pensei de dica é que, bom, um hábito que é bastante valioso pra mim é de carregar um caderno pra todos os lugares que eu vou pra anotação. Então, é isso, de ter sempre um lugar para anotar o que chama atenção no dia a dia, anotar o que incomoda, o que você achou bonito na rua. Porque tudo isso em algum momento vira material para escrever, assim. Sim. Esse foi o sexto episódio de Incêndio na Escrivaninha. Obrigada por estar aqui comigo. Que assuntos que você gostaria que eu comentasse? Você pode usar a hashtag Incêndio na Escrivaninha, tudo junto, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E nós temos nossos gloriosos grupos no Facebook, que é uma rede mais popular, e também no Goodreads, onde eu sistematizo os livros que a gente menciona aqui. E se você está ouvindo a gente no iTunes e quiser lá dar uma avaliação, a gente também agradece. Gosto muito de fechar o podcast com leitura, né? Porque eu acho que os poemas, a poesia sempre salva o dia. Então eu queria convidar a Márcia e a Viviane a lerem alguma coisa. Eu trouxe um poema da Cecília Floresta, que é uma poeta aqui de São Paulo, capital. Ela é formada em letras, nasceu em 1988 e ela edita um blog chamado Desconversa Afins. Desconversas Afins. Está lá no desconversasafins.wordpress.com. O poema que eu vou ler é um poema que saiu num livro dela chamado Poemas Cruz, que foi editado pela Patuá em 2016. O poema se chama Desamélia. Existe nesse mundo um consenso muito grande por carne crua e sangue dos outros. Apesar, talvez, em virtude de minha pena, ser ainda muito tenra os itens elencados, pudessem caber em louros na cabeça de Camille ou naquele livro póstumo esquecido em gaveta de roupas íntimas. Meu amor, ainda chegará o dia em que andaremos na rua à noite e nossa maior preocupação será qual pé pisar primeiro. Ao contrário do que tememos hoje, nos ocuparemos em aprimorar as figuras de linguagem e não a animalia alheia. Há de chegar esse dia, quando então Amélia será liberta daquele samba, restando apenas a melodia muito alegre e nosso inteiro consentimento. Muito lindo. Bonito, né? Cecília arrasa. Eu vou ler aqui um poema da Lubi Prates, poeta, amiga. Legal. Ele saiu aqui no portal da Poesia Primata no fim do ano passado. Ser mulher é uma bênção. Ser mulher é poder gerar e poder parir. Ser mulher é ter buceta, dois seios, uma bunda grande. Ser mulher é ser loira, olhos claros, nunca descabelar-se. É ter sangue escorrendo entre as pernas e não deixar que percebam mesmo que você corra, você nade, você dance. Ser mulher é uma bênção e, desde a Bíblia, é ser apedrejada, queimada, morta, uma contradição. Eu descobri agora que não sou mulher. Estou viva, nunca queimada, nunca apedrejada. Eu descobri agora que não sou mulher. Sou negra, sou apenas uma negra. E o sangue que vem do meu ventre, permito que seja rio, que volte para a terra. E corro, nado, danço, descabelo-me. Eu descobri agora que não sou mulher. Eu tenho pinto, apenas um seio, quadril estreito. Nunca pari. Eu descobri agora que não sou mulher. Ser mulher é uma bênção. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha com Ana Rush. Locução de Max Tab pela Sense Rádio Podcast.